Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Oito dias depois, as sessões de áudio-hipnose do Em Transe estão de volta à antena da Radar. Já sabem, um programa apresentado na primeira parte por Ricardo Mariano, a última meia hora é conduzida por Ricardo Carvalho. Iniciamos a sessão de hoje com música de filme, chama-se Aun, The Beginning and the End of All Things, de Edgar Honneschlager, e é da responsabilidade do mago Fenas, um dos nossos preferidos. Por lá, dois temas anteriormente editados a meias com Sakamoto, no disco Cendre. Um deles abre a emissão de hoje e chama-se Aru. Boa noite, bem-vindos. Thank you. primeiras duas destas 30 minutos iniciais do Entranse, da responsabilidade de Fenas, banda sonora de Aun, ouvimos Aru, e depois um pouco de cantarolar e algumas palavras quase sussurradas por Chris Tance, músico que se dedica sobretudo ao género folk, mas entre as suas canções vai experimentando temas instrumentais. Recordação para o disco do ano passado chamado Frozen Arms, deste canadiano. Ouvimos Artificial Light. Seguimos com uma recordação, com certeza, mais longínqua, tem quase 10 anos, Happy Songs for Happy People. Não precisam de apresentações desenvolvidas. Mogwai, da Escócia. Seguimos em frente com Kids Will Be Skeletons. Thank you. Thank you. Altura das despedidas destes 30 minutos iniciais, depois de Mogwai, pela primeira vez por aqui, Shandanam, alter ego do lituano Adomas Ikmas. Ele faz uma mistura entre música contemplativa, a incluir gravações de campo, e eletrónica muito elegante. Ouvimos da edição Whispers of the Silent Colors o tema Dream, e encerramos como abrimos, com a fantástica música de Fenas, guitarras e tecnologia ao serviço de todos os que gostam da música sem voz. Terminamos com Ikari. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe a abrir com Richard Skelton, o último álbum Ridgelines, e ainda espaço para o artista sonoro Stephen Comfort, ele que produz uma série de instalações sonoras. Vamos fechar a emissão de hoje com o projeto Seaworthy, o álbum Bellows and Breath. Já sabem que o podcast, as emissões e os alinhamentos podem ser conferidos e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe, aqui na Radar. Muito boa noite.